Vicente finalmente ouviu os cavalos. Estava com um vampiro preso debaixo do braço. A fera, de olhos vermelhos infernais, debatia-se imobilizada pelo Bento. Tá vendo aqueles caras que estão chegando? Perguntou o Bento, erguendo o rosto do adversário. Vicente teve de brandir a espada para espantar e afastar novos agressores e ganhar um segundo para concluir o que pretendia. São eles que vão ferrar você e seus irmãos essa noite, sanguessuga de uma figa. A fera grunhiu e voltou a se debater. Vicente enterrou sua espada no pescoço do vampiro, tirando-o do combate. Antes de arrancar a espada do oponente, já estava às voltas com mais um filho das trevas. Vicente girou o corpo com velocidade e conseguiu colocar o novo adversário à sua frente. A espada não demorou a trespassar o peito da criatura. O Bento usou o corpo do vampiro para bloquear novos agressores que se amontoavam ao seu redor. Enfiou a mão livre debaixo da capa, tirando uma pistola presa ao tórax. Os vampiros, ato reflexo, recuaram um passo. Vicente, ao invés de apontar para a cabeça de um deles, ergueu a pistola para cima. Puxou o gatilho. Uma brasa vermelha riscou o céu, subindo centenas de metros. Um instante depois, o som de um estouro rasgou a noite e uma bola vermelha de fogo começou a descer lentamente. Era o sinal que os soldados esperavam. Sabiam que na direção do sinalizador estava o Bento que servira de isca. Corrigiram o curso dos cavalos. Os cavalos que traziam fuzis carregados com balas de prata acudiriam Bento Vicente. Com a claridade proporcionada pelo sinalizador, mais o círculo de fogo, teriam como atirar à vontade contra aqueles malditos sem acertar o colega no meio da enrascada. Os Bentos cavalgaram, dividindo-se, indo aos flancos da muralha chamejante. Vampiros começam a entrar em seu alcance, obrigando-os a desviar hora ou outra. Os soldados mais confiantes não tentavam o desvio, simplesmente atropelavam os adversários com os cavalos de batalha. As espadas de prata dariam mais tempo ao conjunto, resguardando os guerreiros pelo tempo que o ataque surpresa se estendesse. Agora, o destino do batalhão estava nas mãos de Franjinha, no centro de controle da barreira do inferno. Adriano saltou do cavalo e baixou um joelho ao chão. Fez mira nos vampiros próximos ao círculo de chamas. Abriu fogo, disparando com generosidade. Vários noturnos começaram a tombar. Mais 40 soldados fizeram o mesmo, desmontando e disparando contra o crescente número de vampiros. Lucas percebeu a luz da noite mudar. Seus olhos não precisavam mais do auxílio das tochas e do muro de fogo. Seus olhos emanavam um brilho amarelo e mágico que enchia o peito dos seus seguidores de confiança. Fazia-os saber que estavam lutando junto a um guerreiro maior, um guerreiro iluminado. Lucas baixou o corpo, dobrando-se à direita do cavalo. Estendeu a lâmina da espada. A cabeça de uma vampira rodopiou enquanto a maldita praguejava. O corpo assombrado caminhou alguns passos antes de cair decapitado. Lucas não olhou para trás. Sabia o que tinha conseguido. Ouvindo os tiros vindo às suas costas, zunindo perigosamente perto, rumou sem medo para o círculo de fogo. Daria cobertura a Bento Vicente. Vicente aproveitou o hiato no ataque dos monstros provocado pelo disparo do sinalizador. A luminosidade reforçada incomodava as feras, que protegeram os olhos e abaixaram-se assustadas. Vicente descarregou golpes de espada à torto e a direito, afundando a lâmina nos oponentes, ouvindo ossos serem partidos e gritos de dor subirem ao céu. Aliviado, viu o tordilho negro de Lucas cruzar o fogo. Percebeu gratamente a turba de vampiros vacilar novamente e lhe dar tempo para tomar fôlego. Não aguentaria aquilo nem mais um minuto. Acabaria cedendo às garras e à insistência dos malditos noturnos. Fios de sangue escorriam de sua testa ferida. Lucas, de cima do animal, descia sucessivamente a espada contra os demônios da noite que cercavam Vicente. Os golpes com a arma afiada faziam os noturnos romperem-se em gemidos doloridos, sentindo a prata mística abrindo feridas irreparáveis contra sua carne maldita. Dedos, mãos e membros decepados começaram a formar um carpete macabro por baixo dos pés dos vampiros. Um segundo cavalo irrompeu o círculo de chamas com Bento Augusto em seu lombo, e mais uma espada passou a retalhar o volumoso grupo de vampiros, dando folga ao guerreiro Isca. Vicente conseguiu respirar melhor e voltou à carga com sua espada, aumentando a pilha de corpos ao seu redor. Além do cansaço, os restos inertes dos vampiros começavam a atrapalhar o bom combate. Estava exausto, mas não podia ceder agora que os valentes companheiros tinham chegado para socorrê-lo. Só faltava a última parte da estratégia tramada para que o plano maluco do 30º Bento se mostrasse vitorioso mais uma vez. Bento Amintas foi o terceiro Bento montado a socorrer os parceiros dentro do círculo. Quando saltava o muro de chamas, seus olhos viram um brilho no manto negro do céu, a cerca de 40 graus da linha do horizonte. Era o brilho da salvação. A vampira Luana correu em direção aos soldados. Tinha urrado e chamado no grito um grupo de 20 vampiros. Tinha visto que, para se aproximar com segurança e começar a descongelar os membros do covil da letargia, obtida com o surpreendente e incompreensível ataque iniciado por um Bento só, teria de iniciar o contra-ataque ela mesma. Com sua velocidade sobrenatural, evitou os bentos mais próximos, passando bem abaixo das lâminas de prata, quase rastejando, quando eles vinham em sua direção em cima dos cavalos, voltando a ficar de pé logo após. Guiou seu grupo ao largo dos soldados, parecendo até mesmo ter desistido do ataque, mas a verdade era outra. Luana buscou as árvores, subiu ligeira em seus galhos. O conjunto de brasas vermelhas e demoníacas que vinha atrás da vampira era seu grupo de assassinos auxiliares. Alguns dos soldados apontaram em sua direção, disparando com armas de fogo. Luana chegou a sentir o deslocamento de ar próximo à sua orelha uma ou duas vezes. Saltou mais para cima. Explosões cadenciadas escapando dos canos das armas. Galhos espatifando-se ao seu redor, envolvendo-a em uma nuvem de lascas de árvore. Usou novamente sua velocidade sobrenatural. A vampira, líder do grupo, foi a primeira a saltar de volta à clareira, estando agora às costas da maioria dos soldados. Suas facas afiadas vinham à mão. Luana saltou ferina. Os tiros continuavam espocando. Ouviu o grito de um parceiro ao ser atingido no ar. Ela tocou o chão e só precisou estender o braço para a lâmina abrir a jugular do primeiro soldado. Os olhos arregalados da vítima encheram-na de estímulo. Rolou enquanto o rapaz ferido começava a contorcer-se no chão, a berrar e engasgar-se com o próprio sangue. Ao final do rolamento, enfiou as duas lâminas nas costas de um segundo soldado. Os berros do sujeito chamaram a atenção do grupo de guerreiros de São Vítor. Agora não era mais uma penetra surpresa. A vampira levantou-se segura, olhando detidamente ao redor. Cinco ou seis soldados olhavam para ela e ainda traziam as armas de fogo em sua direção. Luana olhou para a boca da caverna. Estava fervilhando de vampiros, feito formigueiro atiçado por Moleque. Os antigos tinham sido despertados pelos gritos e pelos alertas de luta. Todos tinham se abastecido dos adormecidos. Olhou para os soldados novamente. Começavam a disparar em sua direção, agora que o humano ferido tombava sem vida. Luana saltou para trás e passou por baixo de um cavalo. Seus companheiros da noite também tinham chegado à clareira. Um deles engalfinhara-se com um soldado, levando seus dentes pontiagudos até o pescoço do desgraçado assassino de vampiros. Aquele ali não mataria mais nenhum irmão das trevas. Luana continuou ouvindo disparos. Os soldados, vendo tantos vampiros tão perto, estavam perdendo o juízo. Seu rosto encheu-se de sangue quando as balas perfuraram a barriga do tordilho no qual buscara abrigo. O cavalo empinou e relinchou, tombando crivado de balas de fuzil. Um tiro acertou a vampira, fazendo-a girar e cair. Luana ficou imóvel um segundo, esperando a grama e a terra levantada pelos disparos aquietar-se. Estavam atirando pesado. Limpou o sangue do cavalo dos olhos, olhou para as árvores. Bem ao pé de um eucalipto, à margem da clareira, avistou um buraco. Maldição! Gritou a vampira, consumida pela dor ardente em suas costelas do lado direito. Hora de reajustar o plano. A ferida fisgava e começava a latejar. Graças! Não tinha sido uma bala perigosa. Viu mais dois amigos tombando. Aqueles não tinham tido sorte. Pela dor expressa, nos gritos, tinham sido esburacados por balas de prata. A coisa estava ficando feia, mas era só questão de tempo. Virou-se de bruços e começou a rastejar. Precisava de um minuto para a ferida fechar. Viu quando a mancha vermelha dos milhares de vampiros que se amontoavam à beira do covil disparou em direção aos soldados. Em menos de 2 minutos estariam ali. Por 2 minutos, aquele buraco seria seu refúgio. Luana esgueirou-se entre a saraivada de tiros, buscando a escuridão da mata para fugir das balas prateadas. Jogou-se para o chão e arrastou-se para dentro do buraco. Voltou a cabeça para o grupo de soldados. Estavam ocupados, lutando e atirando em seus seguidores. Tinham-na perdido de vista. Sorriu. Sua ideia tinha dado certo. O sorriso abriu ainda mais quando viu os milhares de olhos vermelhos engolindo o círculo de fogo, enterrando embaixo da imensa onda de vampiros os bentos montados em seus cavalos. Morreriam picados entre as unhas dos mais antigos. A avalanche de vampiros tinha passado pela clareira e avançava em direção aos soldados que atiravam enlouquecidos. Suas balas não seriam suficientes para conter aquele número de criaturas da noite. Luana ainda transbordava numa funesta euforia, exibindo seus dentes longos e alvíssimos, quando avistou um brilho no horizonte. Um brilho que, de estranho, passou a assustador. A princípio, lhe pareceu uma estrela. Um fenômeno celestial luminoso ocorrendo a milhares de anos-luz dali. Depois veio o terror. Uma faixa de luz vinda do céu surgiu como por encanto, percorrendo a floresta negra e vindo na direção do covil, na direção da clareira. Luana nada conseguiu dizer, apenas contraiu-se, entocando-se ainda mais naquele buraco. O facho de luz ganhou dimensões impressionantes, vindo cada vez mais veloz, mais portentoso. Atingiria o gigantesco grupo de vampiros. Que magia era aquela? Aquela luz? Aquilo dava medo.